Demorou, negou no pique, aquitou. Epidemia de rua que veio, abalou. Sinistro ficou, os mano aqui gostou. Várias negas dançando no bang, rebordou. Vem pra cá, pra lá, vou ter que representar. É função com a família na missão de Bagdá. O bagulho é louco, louco até umas horas. Estilo é favela, apresenta na escola. Sou função, sou fundão, firmei na cautela. Critério, negou os porta-voz da favela. Sem marra, sem falha, os loucos tá chegando. A norte vai trincar, nem que nós morra tentando. É foda, rama louca, pavor, incomoda. Os pipoca se joga, sai fora. Que chegou nossa hora, o rap não é moda. E com nós vocês não podem. Só os loucos invadem a pista geral. As mina gosta da batida, é mil grau. Ninguém arrasta, senão vai ficar mal. Tamo mudando o rap nacional. Só os loucos invadem a pista geral. As mina gosta da batida, é mil grau. Ninguém arrasta, senão vai ficar mal. Tamo mudando o rap nacional. Vem que os irmão tá tudo bem. Correndo atrás de cem pra pegar as mulheres e ti. Quem? Ninguém é mais que ninguém. Se vai conquistar também, para de ouvir zum zum. Mutilando as barreiras pra chegarmos nas alturas. O rap é persistente, tipo o presidente Lula. Um monte na rua, só os vida dura. Crente que um dia o jogo vira e tudo muda. Esforço é a cura, uma grana ajuda. No caminho lindo vai quebrar rádio patrulha. Disciplina pura, mantendo a postura. Aí os inimigos tudo espirre, não atura. Se demora agora, os maluqueiros toma a cena. E ninguém tá de bobeira, tamo junto na arena. Representando, somando, trincando. Na humilde, vamos que vamos. O bang tá endoidando. A gente vai se adiantando. Sem blá blá blá, certo mano. Pra fulano, ciclano. Vou subir no palco, vou rimando asfalto. Só com os aliados, só tem favelado. Estilo lado a lado. Não me vem com os pela saco que atrasa lá. Hoje eu sei quem é quem. Não vou por ninguém. Minha ideia vai além. Você sabe que é pro bem. Só os loucos invadem a pista geral. As mina gosta da batida, é mil grau. Ninguém arrasta, senão vai ficar mal. Tamo mudando o rap nacional. Só os loucos invadem a pista geral. As mina gosta da batida, é mil grau. Ninguém arrasta, senão vai ficar mal. Tamo mudando o rap nacional. Olha pra nós, agora cê vai falar o quê? Ela gosta da base, da rima e do proceder. Os vagabundo também elogiou nosso som. Essa aqui é pra vocês que tiram onda no salão. Mas ninguém tá de chapéu, lá fora o mundo é cruel. Tem que correr do inferno porque o limite é o céu. Aqui na terra só os loucos tão fazendo efeito. Vamos roubar cena da festa, tipo um crime perfeito. Salve favela, sou Kenan Amarra. Dramático, eu faço as mina dançar. Norótico, na PI, é nós que tá. Maloqueiro, faço a balada esquentar. A zona norte veio no jogo e pra ficar. Estilo na Amarra, é a mesma batida. Goro rap e a quadrilha veio pra chapar. Nós que comanda o rap na PI, na Amarra. Só os loucos invadem.